Quando tudo parece ficar mais difícil, o primeiro passo é manter a calma, eu vejo tudo. Não confundo o silêncio com o não dar moral pra tua fala. Deus não me deu o dom de escrever, não. Sei o quanto tenho me empenhado, agora cês verão um peão virando um rei, já que minhas filhas têm me escutado. Só existe um homem na vida que vai querer te ver melhor que ele, sou eu. Nunca viram minhas lágrimas, quem sabe no último adeus. Sem meu papel nessa porra, sou um líder, se eu fraquejar quem segura. Adaptado ao beijo do Judas, ao convívio com filho da puta. Admito que às vezes também caio, dentro do meu quarto só eu e o diabo. Lavo o rosto nas águas sagradas, volto mais forte e mais folgado. Se eu cair em quem vão acreditar, quando a covardia vim te visitar. Filho se cria pro mundo, mas antes de vê-las chorar terão que me matar. Eu não posso deixar as coisas caírem, sou um potencial suicida. Um passo pra trás, mas tem coisas que jamais me readmitiria. Mudei de vida sim, mas meus traumas não morreram, se manteve. Antes morte que desonra, valor só se perde pra quem nunca teve. Tá firmão, tô firmão, cada dia com mais ambição. Eles pensam que foi faculdade, não, não sabe o que é disposição. Nada vira sem disposição, nada vira sem obstinação. Eu seria foda em qualquer coisa que eu tivesse colocado a mão. Grato a tudo que um dia me fez sangrar, esse é o segredo. Não me enquadra as massas peculiar, odeio mais do mesmo. Tão emblemático quanto trágico, arauto de um pensamento incendiário, não. Espero ser recepcionado com flor e aplausos. Sempre bem, que venha o que tiver que vir, amém. Sempre imprevisível, ao contrário do rap fraco de vocês. Pus que mentiram pra tentar me pôr como ingrato. Se aproximem dos que falaram de mim e me digam quem é quem de fato. Eu não posso deixar as coisas caírem, sou um potencial suicida. Um passo pra trás, mas tem coisas que jamais me readmitiria. Mudei de vida sim, mas meus traumas não morreram, se manteve. Antes morte que desonra, valor só se perde pra quem nunca teve. Seu menino cresceu, mãe, saudades. Queria que visse as paredes do porão, não são mais pretas de umidade. Adepto ao desconforto, nenhum insulto abala agora. Natural, hã? Quem não suporta o caos não merece a glória. Esses 14 sou eu por mim, meu pai nunca mandou um real. O mundo girou, né? Cresci, agora são dois homens de igual. Um pouco mais frio, como exige a selva. Reinaldo, quem vem impressionado pelo status, são os primeiros a ser dispensados. Sou eu quem decide, sei quem é de verdade e oportunista. Golpista nem tente, cresci entre Judas covarde. Cês tão querendo ser o melhor no rap. Seja o rap primeiro, as honras ao mérito. Cês erraram, isso não era o fim, é o recomeço. Eu não posso deixar as coisas caírem, sou um potencial suicida. Um passo pra trás, mas tem coisas que jamais me readmitiria. Mudei de vida sim, mas meus traumas não morreram, se manteve. Antes morte que desonra, valor só se perde pra quem nunca teve. Jetson no beat.